Eu relativamente à Aro, a nível técnico, não vou comentar. Só vou comentar uma questão, que é, e aqui entrelaço naquilo que o Presidente da Junta de Maruj disse, que é um facto. A Aro tem de ser pensada, não a nível da cidade, mas a nível do território, ou seja, a nível concelhio. E eu digo isto porque o território é todo um só, e, por exemplo, em Alvoque das Várzeas, já não foi a primeira vez que interpelei junto do Presidente da Câmara neste sentido, porque Alvoque das Várzeas tem interesse em ter uma área de rotação urbana, até porque abrirá novas oportunidades para o espaço coworking, porque, de facto, se o espaço coworking de Alvoque das Várzeas é um instrumento válido e uma ferramenta válida, também é um facto que, dentro de uma freguesia em que os serviços são escassos e a habitação não existe, iria impular, neste sentido, um maior conjunto de oportunidades. E, portanto, eu aqui só lamento que a Junta de Freguesia de Alvoque das Várzeas não tenha sido auscultada, mas esperemos que em breve seja auscultada. Obrigado.